Comigo hoje, bode! É, o que eu gostaria de deixar... Calma aí. Deixa eu fechar o YouTube, calma. Hã? Eu ia falar alguma coisa não. E ver um vídeo no YouTube e parrendo. Eu não entendi nada agora. Não entendi, isso faz parte da parada? Não. É uma marca registrada dele, ele tem que entrar rindo? Não. Porra, não entendi essa. Podcast de Tanguinha! Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha! Hoje nós nos reunimos para dar nossa opinião, nossas sugestões sobre esses seriados que tanto nos fazem rir, seriados de comédias da atualidade. Mais uma vez aqui, apresentando o podcast para vocês e forjando felicidade, Fluffy! Comigo hoje, Bode! That's what she said! Eu queria falar de Thug Rock e por mim teria um programa de 3 horas sobre Thug Rock aqui. Mas infelizmente não aceitaram a minha ideia. Assim, eu vou te passar o telefone da Tina Fey. Aí você entra em contato com ela, beleza? Pegava gostoso. Pegava gostoso não, você vai pegar uma ponta lá no seriado como faxineiro. E comigo e com o Bode, Pombo! Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? É, assim como o Bode, eu também queria falar aqui sobre Friends. Acho que dá pra fazer uns 5 episódios sobre. É, mas vocês, pessoas mentirosas, ficam dizendo por aí, espalhando que o seriado acabou. Não é verdade, eu me recuso a acreditar nisso, então vamos falar sobre outra série. Afinal, já dizia as Spice Girls, Friendship Never Ends. É, exatamente. Caralho! Porra, seriado de comédia pro Bode já. Que merda de piada. Rapaz, eu preciso ser roteirista, cara. Tem que rir disso, cara? Não, você não tem não, cara. Mas é bom. E hoje, pela primeira vez no podcast, nosso convidado especialíssimo, o rapaz mais velho que eu conheço, o Velho! Só tô participando porque acabei de comprar um headset, mas eu vim aqui pra falar do meu grande ídolo. Charlie Sheen, foi noticiado que na verdade ele brigou com o produtor dele, mas é mentira isso. É uma coisa muito pior. Meu ídolo, infelizmente, foi pego pela polícia com uma quantidade de drogas que dá pra 2,5 homens. Eu sei. É triste fazer merda. Vamos falar mais sobre isso. Você vai deixar de falar mais do seu ídolo daqui a pouco, cara. Vamos agora para o nosso Moral de Recado. Um abraço. Então, galera, vamos agora fazer um bate-papo rapidinho pra dar nossos recados. Bem, very fast. Dá o primeiro recado aí pra galera. Então, galera, nosso primeiro recado é pra você que quer ficar antenado aí nas outras partes. Você vai ter que entrar aqui no nosso Facebook, clicando nesse botãozinho que tem embaixo das postagens aí, do Fzinho azul, se você não sabe, é você é um inútil. Lá em cima, cara, aquele lá é pra compartilhar, o de baixo. De então cima, tá, eu sou um inútil, não sabia? Da direita, é o Fzinho azul. Isso, é um F azul. Se você não sabia, agora você sabe, e eu também já sei que não fica embaixo, que fica do lado ou em cima. Nosso Twitter eu sei, nosso Twitter é @tanguinhacorp, você vai acessar e vai entrar em contato com a gente, mandar várias mensagens, vai ser o primeiro, vai ter o bônus de ser o primeiro a comunicar com a gente, é isso aí. Oh, tem um coleguinha de Twitter, Andrew. Ele tá sempre a foto dele ele sempre do Lambo, do Kate Kyo Hitman Reborn, maneiro mangá. Sigam nosso Twitter e nosso Facebook. Recados e e-mails, galerinha, pra quem não sabe, tá dando mole, nosso e-mail é podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Manda e-mail pra gente, fala com a gente, comentem, critiquem. Você fala, ah, vocês esqueceram de falar tal coisa, ou vocês poderiam falar de tal coisa. Nós gostamos desse feedback e nós estamos trabalhando no sorteio do iPad. Então, motivem-nos a trabalharmos com mais gás. Enfio feedback quase lá, um centavo pra cada visita. Enfio feedback no cu. Que isso, cara, nós feedback é uma coisa demais. Não, seu feedback. Feedback você pode enfiar no cu. Gente, vocês sabem que nós temos um feed. Aí você me pergunta, você que é um cara rústico, que mora no interior e não sabe o que é um feed. Feed é um sistema que literalmente alimenta você da Tanguinha Corp, ou seja lá do que você quer. Então você, sem fazer o menor esforço, você vai receber as nossas notícias. Chegou uma tirinha nova, se tem podcast novo. É só você clicar ali rapidinho, fácil, pá. Na verdade, tem um feed pro iTunes. A gente não tem um feed para nossas tirinhas? Tem, mas a gente não divulga em lugar nenhum. Tem que ver isso aí. Enfim, assine nossos feeds. O nosso feed, nunca saberemos se a gente vai divulgar ou não. O outro feed. Acabou de ter uma ideia que vai mudar o curso do Tanguinha Corp agora, cara. Sensacional. Parabéns, pai. Salvou todos. E repete para os amigos, né? Vamos fazer essa tanguinha crescer. Vamos tornar o mundo um lugar mais arejado. Isso aí. Já recomendei para 8 pessoas já. Né? Não sei se todas elas ouviram. Mas é isso aí, cara. Na verdade, eu deveria ter divulgado para milhares. Indiretamente eu fiz, mas 8 pessoas que eu recomendei, algumas me deram feedback, gostaram muito. E sintam-se também completos, cara. Recomendem pros seus amigos, esperem um retorno maneiro deles. Fala, pô, aquele podcast que você me mandou é muito legal. Vamos fazer uma um trato aqui? Ah, vambora, pô. Assim que chegar 100 curtidas do Tanguinha Corp no Facebook, vocês vão ganhar uma surpresa. Uma surpresa? Opa! Uma surpresa em vídeo. Não, uma surpresa em vídeo, eu já vou aqui preparando o plano de fundo do meu quarto. Velho, é o seguinte, isso pode parecer uma piada, porque pela sua idade você não vai achar que a gente tá sacaneando e tal, mas não é verdade. Todo primeiro episódio de um participante desse podcast, incluindo nós três aqui, que estamos vos falando, passamos por um teste psicotécnico. Serve para facilitar a vida do ouvinte, que nunca ouviu a sua voz, para poder associar o seu apelido. E que nunca mais vai ver, que nunca mais vai ouvir. Pera aí, você tá menosprezando a sua capacidade de cativar os ouvintes. Na verdade, ele tá pessimista quanto ao tempo de vida que ele ainda tem, cara. Então é o seguinte, velho, o teste psicotécnico consiste... Opa, rotei enquanto falava consiste. Pô, bota isso no podcast, cara. A menina roto, velho. Consiste em você repetir 5 vezes o seu apelido. Tipo, você pode dar um exemplo pro velho como é que funciona o teste psicotécnico? Pode sim, posso sim. Pode falar meu nome completo? Não, só o seu apelido. É assim, ó. Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. Fala. Tá bom, 5 já foi, porra, 5. Ah, porque tantas vezes. Mas, ô velho, você pode fazer isso pela gente? Qual o objetivo disso, cara? Já te expliquei que é pra acertar a vida do ouvinte e associar a sua voz ao seu apelido. Quem te vai falar, velho? E ninguém vai saber, porque nunca te ouviram, você nunca participou, entendeu? Vai lá, cara, eu sei que você consegue. Você quer que eu fale velho 5 vezes seguida? Isso. Não tem nenhuma sacanagem por trás disso. Não tem, né? É só isso, cara. Por trás tem sacanagem. Tá bom, lá vai. Velho. Velho. Velho. Velho. Velho. Faltaram 3 ainda, velho. Não faltou 3 nada. Só falou 2. Já foram 5. Tá bom, já foram 5, deixa eu falar. Valeu, velho. Muito obrigado. Obrigado. Sendo que aí tem alguma sacanagem por trás. Não tem, não. Vamos agora pro pessoal, o conteúdo real do podcast. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Aqui vencerado de comédia. Todo mundo? É porque eu tava espreguiçando. Tava com o braço pra... Aí quando eu desci o braço, todo mundo. Alguém apertou sua boinha aí, né? Ah, mas você não vê seriado de comédia, cara? Eu vejo, eu e todo mundo aqui, cara. Tudo bem. Aí a gente resolveu fazer umas recomendações, porque tem seriados que nem todo mundo conhece. E acho que a gente pode começar hoje falando de The Big Bang Theory. É, é uma boa série. Velho, você já assistiu The Big Bang Theory? Pô, assisti poucos capítulos, cara. Poucos capítulos? Tem muita informação, não tem muita opinião formada não, cara. Então não vou te... Acho que é melhor deixar para meus outros companheiros falarem sobre a série. Se fizer sobre séries e filmes do Charlie Chaplin, o velho tá dentro aí, que ele lembra de todos aí. Foi na pré-estreia de vários. O velho tá na produção do Charlie Chaplin. É, cara. Fui eu e tua mãe. Filho da puta. Tudo bem, você e minha mãe, tá bom. Então, Bode, você via The Big Bang Theory? Via não, eu ainda vejo. Não sou um grande fã não, cara. Uma série ok, regular. Porra, então peraí. Isso é muito bom. Combo, você via The Big Bang Theory? Eu via, só não tô 100% atualizado. Mas é muito boa a série, eu gosto muito. E você tem como dar um pequena revisão aí do que é a série A? Então, na verdade, a série gira em torno de quatro caras, né? Quatro caras doidos principais, sendo que dois deles moram juntos, num apartamento. São, né, casados? É, eles não são casados ainda, né? Apesar de um já ter casado na vida real. Bolsonaro, não aprova isso não, hein? Se o Bolsonaro aprova essa série. E vai espalhar o panfletinho dele lá do arco-íris. Mas o dois deles moram juntos, né, no apartamento. São dois amigos, o Sheldon e o amigo dele, Leonard. E eles moram juntos nesse apartamento. Tem outros dois amigos esquisitos, né? Um que mora com a mãe dele, tem um gosto muito duvidoso de roupa e é um pseudo-mulherengo, né? Ele acha que ele é um cara foda e... Malandrão. Malandríssimo, né? Mas eu acho que a característica principal deles é que eles são nerdões. Eles são físicos e cientistas e estudantes de fazer mestrado e tudo mais. Então eles são... Você! Eles são você! Ah, mais velho, cara, praticamente. Você é quem? Você é quem? Você é o 20. Ah! Então peraí, então vamos definir aqui os perfis possíveis dos nossos ouvintes. Ou eles são pseudo-nerds mulherengos de gosto muito duvidoso pra roupa, ou então eles são indianos que não conseguem falar com mulheres, ou então eles são nerds sem sal, com baixa estima muito baixa, com problemas de tamanho. E um cabelo muito escroto. Com cabelo escroto. Ou então... uma pessoa sem tato social nenhum, vivem num mundo à parte. Sim, uma pessoa sem tato social, assexuada e metódica ao nível robótico. Tipo Fluff. Aí você pode ser um Fluff, tem 25% de chance de ser. Olha só, eles são nerds, eles leem história em quadrinho, eles jogam videogame juntos, e eles têm... A vizinha de porta deles é uma mulher, uma garçonete gostosa. Então, tá ligado? É tudo é toda uma contradição que existe, porque, teoricamente, por eles serem nerdões, eles não têm experiência com mulheres, gaguejam, tá ligado? Tem um cara, um indiano, como o Pombo falou, ele não consegue falar pra presença de mulher. Só com remédio. Ele tá conversando. Aí a mulher entra na sala, ele fica mudo. Ele não consegue falar mais nada. É o rádio. Só quando tá bêbado. My new computer came with Windows 7. Windows 7 is much more user-friendly than Windows Vista. I don't like that. Sim, é. Mas aí, Pombo, conta um pouquinho do seriado aí. Assim como a maioria das séries de comédia que eu assisti até hoje, eu comecei a ver depois de todo mundo tá falando há muito tempo, né? Mas pra mim foi amor à primeira vista, cara. Eu vi, tipo, umas duas temporadas em uma semana. Mas aí eu consegui quebrar esse recorde mundial aí e ver vários episódios, porque é muito bom, cara. A série é muito boa, apesar de não ter aquela continuidade, né? Uma característica de série de comédia. Mas ela boda... Como não? Tem continuidade, sim. Tem continuidade, pô. Claro que tem... O cara pega a menininha, aí depois ele pega outra, só que a anterior aparece, tá ligado? A continuidade se mede pela quem tá namorando quem. Sim, mas não é o mesmo tipo de continuidade que você tem uma série de suspense, por exemplo. É a continuidade não, só de saber comédia. Se o cara tá pegando a mulher ou não tá. Como qualquer comédia. Hã? Como qualquer comédia. Qualquer comédia, foi por isso que eu salientei aqui. Mas a questão é que é muito maneiro porque ele aborda vários aspectos da vida de quem tem esse tipo de costume, né? Ah, quem lê quadrinhos, quem vive jogando videogame. E o linguajar do seriado é muito engraçado. Muito engraçado. A gente tem as piadas científicas, sabe? Pra quem gosta, pra quem se acha um pseudo-nerd aí, vale a pena dar uma conferida e ver. E olha só, chegou um Pombo Correio aqui com um papelzinho pra mim. Abraço, Thiago França. Ele veio me corrigir. Ele disse que o Sheldon, o Leonard e o Raj já tem doutorado. E o Howard tem mestrado. E nenhum deles estuda mais, eles trabalham na faculdade. Sim. Então, é verdade. Tá aí a correção. Ele é zoado o tempo inteiro por só ter mestrado. Priorizado pelos outros. Tem que ser muito doido pra querer ter aula com o Raj, cara. Porque aquele cara... Eles não são professores, eles são pesquisadores. Sim, sim. A mestrado dele é pra área de pesquisa. Sim. O Raj trabalha com... Física. Ah, o Raj não. O Raj é informática, né? Ele trabalha não, com... Não. O Raj trabalha com física. Assim, não, o único... É o Howard, né? O Howard que é engenheiro. Engenheiro isso. Trabalha para experimentos para NASA, coisas de espaço e tal. Desenvolve a privada das aeronaves. Teve uma merda. Teve um dia que deu uma merda, né, cara? Ele foi o Howard, ele trabalhava num projeto super sério da NASA lá, e aí pra tentar pegar uma mulher, porque ele acha que ele é pegador, ele levou ela no centro de pesquisa lá e mostrou as paradas todas pra mulher, e a mulher era uma espiã. Tava usando ele de otário lá. Cara, isso é muito irado, cara. Teve também o Howard, só se fode com mulher, né, cara? Tem outro que ele pegou a menina, que era irmã da vizinha, irmã da Penny. Sim. Irmã ou primo, sei lá. Sendo que a garota era mó mercenária, cara. Aí levava ele pra fazer compra o tempo todo, cara. Mó filha da puta. O mais legal do Raj é a mãe dele, cara. O Raj não, perdão. Do Howard é a mãe dele. Porque qualquer pessoa que passa em frente à casa dele já ouve a mãe dele gritando, né? A mãe dele trata ele como uma criança. Howard! E ele responde na mesma altura, né? Tipo, a mãe dele, ele chega em casa. Ah, já trocou sua fralda ou qualquer coisa parecida. Tem comida na prato, não sei o que. Ele, já tô indo, mãe! Cara, tem uma. Acho que é quarta-feira, é a Halo Night, o dia de jogar Halo. Que eles se reuniam os quatro pra jogar online Halo no Xbox na casa do Sheldon e do Leonard. Aí tem um episódio que eles estavam jogando o Halo. Aí do nada abre a porta a Penny com mais três amigas com roupas menores do que uma sunga. Aí chegam, oi, a gente quer dar pra vocês. Eles não tiram o olho da tela, cara. Aí ela vira assim, eu falei pra vocês que eles não estavam ligando, aí foram embora. Aí quando ela sai, ele abre a porta bater. Vocês ouviram alguma coisa? Não. Aí continua jogando Halo, cara. É muito bizarro. Isso é o cotidiano da vida desse tipo de cara, né? Tem o Raj, que é indiano, e tem o Howard, que é o melhor amigo dele. É judeu. Que é judeu. Então fica um fazendo piada com a criança do outro o tempo todo, cara. O Raj vira e mexe, a mãe aparece com o casório prometido pra ele. Ah, sim. Aparece ele na webcam com os pais, assim. Fica os dois na mesma telinha, assim, no computador. A relação da mãe do Howard com o Howard é a mesma relação que você que tá ouvindo tinha com a sua mãe quando você tinha 5 ou 6 anos de idade. Muito provavelmente. Given that Saint Valentine was a 3rd century Roman priest who was stoned and beheaded, wouldn't a more appropriate celebration of the evening be taking one steady gal to witness a brutal murder? O Sheldon, eu gosto do Sheldon porque ele é um cara cheio de regras, cara. Você não pode fazer nada na casa dele. O legal do Sheldon é o local que ele tem de sentar na casa, né? É, cara! Ele tem toda uma explicação científica porque ele escolhe aquele lugar, tipo, o ponto dele, é o mais forte. O lugar da esquerda do sofá é dele, ninguém pode sentar lá. Uma vez a menina sentou, ele sai daí, por quê? Ah, porque aí de manhã não bate sol, e aí durante o dia cria temperatura ideal de 20 e poucos graus, e é o lugar mais próximo do banheiro e da TV ao mesmo tempo. Não, e tem a brisa que sai da janela da esquerda e da outra da direita. Então, cara, é muito irado, cara. Pra você que gosta desse história em quadrinhos, você vai se identificar muito com esses caras, com essas coisas de nerdão aí. Sim. Vale a pena dar uma conferida. Passa na Warner. E pra quem se interessou, Big Bang Theory, Warner Channel, o canal 45 da NET. Da Sky 44. É, da Sky 44. E do TVA. Tá, tá, tá. Pergunta pro Sheldon o que ele sabe. Então é isso aí, galera. Vale não, mentira, eu sei, eu tenho TVA. TVA é o 31. O cara lembrou que tem TVA. Meu Deus. Na TVA é o canal 31. Bazinga! Bazinga! Porra, galera, tudo bem? The Big Bang Theory, seriado de nerdão. E acho que o próximo seriado que a gente pode falar agora é o The Office, né, cara? Que é o seriado que, ao invés de ser na faculdade, é no escritório de trabalho. Oh, escritório. Do inglês, The Office. Escritório. Oh. Em grego. Em grego. Pera aí, agora eu vou querer achar em grego. Mas vamos lá, deixa eu babar aqui. Quem conhece essa série? Quem já viu essa série? Então. Pera, você viu The Office? Pô, eu só vi um episódio muito bom, cara. Que eles descobrem que um cara é gay. Aí eles. Que tem muito assim na série, assim, eles pegam um relato assim, das pessoas, que elas acham do trabalho, né? Aí só tem um maluco lá chamado Kevin, que é um cara careca, aí pergunta pra ele o que ele acha, né? Ele só fica rindo lá do que ele Nobody steals from Creed Bratton and gets away with it. The last person to do this disappeared. His name? Creed Bratton. The Office, o original é britânico, mas o americano já superou. O que acontece é o seguinte, qual é o modelo The Office? É uma comédia um pouquinho diferente. Eles fingem que é um pseudo-documentário, que tem uma câmera filmando. Aí os ângulos de câmera sempre é sempre uma câmera só, não muda. É uma câmera meio envezadinha, no canto. Balançando, o cara balançando. alguém espionando num canto, assim, sabe? Ali na... dando aquela de chavada e os tal. Os atores interagem com a câmera, tá ligado? Dá aquelas piscadelas pra câmera, dá aquele sorrisinho maroto. É como se você estivesse realmente dentro do escritório lá, vendo as paradas. Pera aí, então é tipo uma pegadinha? É um estilo Big Brother dentro do escritório, assim. Sim, sim, sim. Mais ou menos. Mas também só quando convém a eles. Quando não, eles ignoram isso. Mas e tem como o velho bem citou, tem esses depoimentos e tal. Acontece alguma coisa e eles colhem depoimento do personagem. É, digamos que alguém foi, sumiu um grampeador. Aí eles fazem tipo uma salinha, só um cara na sala, ele falando: pô, eu acho que quem roubou o grampeador foi a pele, porque não sei o que, não sei o que. E aí pega a opinião de cada um, tá ligado? Como se fosse realmente um documentário, uma investigação, uma coisa bem um a um, tá ligado? Às vezes eles fazem essa metalinguagem, eles pegam alguém dando depoimento e alguém vendo o depoimento e eles brigam pelo depoimento que a pessoa tava dando. Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject. So you know you are getting the best possible information. É, como já foi citado, tem esse estilo documentário e é dentro de um escritório. Duh. Aí sim. O grande mote dessa série é vergonha alheia. Foda, foda. Da série, poucas conseguem te constranger tanto que nem The Office. Porque são situações pautadas no real, cara. Você consegue se ver naquela situação. É, de trabalho mesmo, tá ligado? É uma parada que você precisa... E são assuntos, tipo, mega idiotas. Tipo, acabou o papel, quem vai comprar? Exato. Ó, na minha opinião, eu acho que atualmente o Steve Carell tá fora, não é isso? Ele acabou de sair da série. Próxima temporada não teremos o Steve Carell. Exatamente. Foi uma grande perda, porque durante uns anos aí o Steve Carell, como é que é o... Bicho de 40 anos, o... Todo Poderoso? Não, Todo Poderoso, é o... Não, Todo Poderoso 2. Todo Poderoso 2, ele carregou a série nas costas, cara. Ele era o chefe, o diretor do escritório. Pô, era muito engraçado, cara. Ele era muito louco. Ele era um diretor amigão. Porque ele não via aquilo como trabalho, ele via aquilo como uma família. Só que as pessoas não viam como uma família. Então ele zoava, as pessoas davam tapinha nas costas, tá ligado? Rindo. E o cara fazia aquela cara de tipo assim, rindo pelas costas do chefe. E aí quando vai embora faz cara de mal. Exato. Assim, aquelas confraternizações de empresa que pra ele era um evento, pras pessoas era uma encheção de saco. Isso fica bem claro no seriado. É constrangimento a níveis épicos. É como o velho citou o caso do funcionário que era gay tentando descobrir quem era o funcionário gay. E pra isso, assim, começou um preconceito foda. Começaram a suspeitar de pessoas que não tinham nada a ver, porque, sei lá, usava uma camisa rosa. Aí a pessoa constrangida com aquilo, todo mundo caindo em cima e tal. Assim, é um humor muito específico. Muito específico, tem que ver. É tão constrangedor, cara, teve um episódio que eu vi que era tipo escritório A contra escritório B, em esporte, tá ligado? Jogando basquete. Aí botava o velhinho pra jogar basquete. E eu era o chefe que escalava o time, cara, errado. Era tipo o Will Smith jogando os basquete lá na coisa. Todo mundo passava a bola pra um cara só que sabia jogar. All right, everybody. Oh my god, Pam. Those make you look so ugly. Pam, in order to get hotter, you take glasses off. You're moving in the wrong direction. I don't have my contacts. That's bad. Melanie, I can't even hear you. It's just noise coming out of an ugly scientist. Everybody. E como todo escritório, na Dunder Mifflin, que é uma empresa que vende papel, também tem o estagiário que não quer nada, tem a carente, tem a Chucha do escritório que todo mundo. Chucha é o quê? Chucha. O que a Chucha faz? Não parece uma Chucha, pô? Ela pega os baixinhos. Você nunca foi no chuteiro, não, cara? Que isso, velho? Onde estão as Chuchas, cara? Exatamente. Que isso, cara? Vocês têm que me mostrar onde é que tem isso. É lá na Praça da Bandeira. Hã? Que não era isso? Praça 15? Como é que você sabe? Como é que você sabe que as Chuchas ficam na Praça 15? Na Praça da Bandeira. Então, tem o puxa-saco, tem quem não quer nada, tem o cara que chega cedo, tem a pessoa que odeia todo mundo em volta. Tem todos esses tipos. E aí, e levando ao extremo esses estereótipos, todos os conflitos, que nasce o humor do The Office. It's gone. I miss him so much. Oh, I cry myself to sleep, Jim. False. I do not miss him. estava rolando com essas conferências idiotas de empresas sobre diversidade. Então, essa brincadeira de botar um papel, aquela brincadeira idiota de colocar um papel na testa e tal, bacana, sobre diversidade. Africano, indiano, judeu, etc, etc, etc. E aí, pra tentar descobrir, a pessoa tinha que dar informações. Ah, eu não como carne de porco e pra mim estamos no ano de 10.000 e tanto, não sei o que lá. Só que as pessoas têm muitos preconceitos latentes. Então, quando vai fazer, sei lá, a pessoa tinha que falar que era um japonês. E falava, ah, eu tenho pau pequeno, eu sou amarelo e tal, sabe? Pegava muito pesado nesse tipo de coisa. Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe, Ryan started the fire! Pra você que gostou do seriado, ficou interessado, quer comparar o seu dia a dia com o seriado e ver o quão parecido pode ser, não deixe de acompanhar FX, canal 54 da NET. Chutei aqui um canal. NASCAR 47, FX. NASCAR 47. Eu esqueci de falar que eu não tenho TV a cabo, então não adianta fazer essa pergunta pra mim. Qual canal da TVA? É o 12. É o 12. Beleza, ó. Você tá aí. Calma, mentira, não é o 12 nada, você tá mentindo. Porra, vai pulando. Como é que você recomenda dar o canal errado, cara? Se você tem TVA, procura que deve ter, vai ser feliz. Deve ser em cima da Fox. É, se você tem TVA, você é um perdedor. Bem, agora vamos falar do fabuloso IT Crowd. Você já tentou desligar e ligar novamente seu computador? Cara, essa é a melhor frase do seriado, cara. Quem, é tudo isso. Pra quem não pegou a piada, esse seriado fala sobre técnicos de informática numa empresa, cara. Eles trabalham no subsolo da empresa e conta basicamente o dia... A gente já pegou o seriado com o dia a dia das coisas, né? O dia a dia da nerdalhada da faculdade, dia a dia do escritório e agora o dia a dia do técnico de informática. Cara, mas esse seriado é genial, cara. Muito bom, cara. Velho, esse você viu, né? Pô, esse eu vi, cara. Esse é muito bom. Eles são totalmente ignorados, cara, pelo resto da empresa. Assim. Ó, vale ressaltar que esse seriado é britânico. Tem também a versão americana. É uma merda. Acho que não chega nem aos pés da britânica. Mas, por favor. É ruim mesmo, americano? Eu nunca vi. Cara, ninguém vai ser igual o Moss, cara. Se não tiver como ter um Moss 2, não vai ser tão bom, cara. Não, ninguém vai ser que nem o chefe, cara. O chefe deles que é sensacional. Eu recomendo essa série só por causa do chefe dele. Assim, ó, a série começa é o seguinte. Tem uma moça britânica procurando emprego. E a única vaga que tem na empresa é como chefe do setor de TI. Não, não é isso não. Ela chega lá, tipo, querendo qualquer vaga. Aí o cara chega, bem, diz aqui no seu currículo que você tem vasta experiência com computadores. Então vou te botar como chefe de TI. Aí ela, hã? Aí ela, pois é, eu tenho várias experiências com computadores. Aí ele, por exemplo, aí ela começa, e-mails, enviar e-mails, receber e-mails, apagar e-mails, o mouses, teclado, o monitor, aquele negócio que fica embaixo, o HD, o HD. Cara. Aí o cara chega, você é muito boa nisso. Aí ela foi contratada e o chefe maluco manda ela lá pro subsolo, que é onde fica a galera da informática. Aí ela chega lá e tem dois doidos. Só não sabe que ela é informática. Não, tem que mostrar como é que ela chega lá, né? Ela entra no elevador, o botão do elevador pro subsolo é todo ferrado assim. O elevador desce, a porta não abre no subsolo. Ela sai, a primeira porta que ela abre, o maluco tá cagando no privado. Ah, cara. Os renegados ficam lá no subsolo, cara. Tadinho. Os esquecidos, né? Ficam no subsolo. Aí ela chega lá e encontra esses dois malucos. O Ross e o... Não, é o Moss e o... E o Roy. E o Roy. Caralho, eu misturei os dois. É o Moss e o Roy. E o Moss é um afrodescendente que tem um black power muito irado. Vocês não conhecem o Britinho, mas o Britinho é igual, mano. Cara, tá ligado o black power é grande? Só que imagina um black power grande misturado com aquele cabelo repartido. O cara mamãe tá bonito. O cara tem um black power penteado com um repartido da... Caralho, impossível ter um penteado daquele. E o outro é um Roy, que é um gordinho. Não é tão gordo, mas é o típico cidadão médio, cara. Que gosta de ficar jogando WoW em casa. E como o setor de TI da empresa, como já foi dito, fica lá no subsolo, tá todo mundo cagando, e os funcionários sabem disso... Quando alguém ligar, o computador deu pau aqui em cima, o cara responde a maior cara de pau do mundo. Ele já tem o telefone falando, já tentou desligar e ligar de novo? Aí o cara, não. Cara, essa série, pra quem é técnico de informática, é perfeito, que você vai ver a raiva que você passa tornada em comédia, chamada em comédia, cara. Porque exatamente isso que acontece na vida real, cara. Você que vai ajudar sua tia mais velha a usar o computador, aquela pessoa que não sabe nada, que tem... Aperte X para fechar, a pessoa pergunta, onde é que eu fecho? Cara, é tipo isso, cara. É bizarro. A pessoa vai e aperta o X do teclado. Mas aí você põe dois técnicos malucos no mesmo lugar... O escritório deles é uma zona, cara. É tudo bagunçado. Tem até um cara que dorme lá dentro. Tem até um maluco no armário. Não. É que lá no subsolo tem uma porta que ninguém sabe onde dá. Ninguém nunca se deu o trabalho de abrir. E quando eles abrem, eles descobrem que tem um gótico. Assim, um gótico muito maluco. Cabelo lambido, cara branca. Praticamente um vampiro lá dentro. E depois você vai descobrir que o cara, na verdade, era tipo um cara da gerência. Bora não. Ele ficou deprimido um dia e se trancou no armário lá na saída de ar. Hello, IT. Something's wrong with my computer. Have you tried turning it off and on again? No. Oh dear, thanks. Conta do chefe, velho. Pô, cara, o chefe é a melhor coisa que tem. Infelizmente, ele desaparece na segunda temporada, né? Porque ele acaba se matando. Do jeito que ele morre, na verdade, é bem engraçado, assim, né? Porque ele tá tendo uma reunião, assim. Aí a secretária entra e fala que a polícia tá fora esperando ele, né? E aí ele para assim, pensa assim, ele fala assim, eu entendo assim, aí fica pensando parado, do nada ele abre a janela e se atira lá embaixo de cima. Mas ele faz isso com muita calma, cara. A polícia tá lá embaixo, entendi. Ninguém entende nada na parada. Não, mas esse cara é brilhante em várias cenas, cara. Não só nessa aí que ele se mata, mas eu lembro de uma cena que ele tava tentando motivar a equipe dele. Aí, tipo. Não, ele só fala gritando. Ele só fala gritando. Ele usa um bigode muito maneiro e o cabelo lambido. Aí nesse dia ele resolveu sair da sala da diretoria. E ele foi lá pro meio do escritório da galera, né? Várias mesas, assim, todo mundo lá dentro. Você só ouve a voz dele lá falando: hoje eu vim falar sobre motivação. Vocês têm que lutar o dia a dia, cada dia é uma presa que o leão tem que caçar, que não sei o quê. Quando a câmera vai pra ele tá com a roupa de motocross colada. Coloca acima do joelho. Cara, muito tosco, cara. Ele é sem noção demais, cara. Teve um dia do sorteio também, que rolou uma palhaçada. Mas ele sempre roubava a cena. Só que ele roubou a cena só até a primeira temporada, né? Quando ele se matou. Não, ele se mata na segunda, cara. Não foi na primeira? Segunda temporada. Primeiro episódio da segunda temporada. Tem uma que é muito legal, que ele entra na sala das pessoas de TI, aí ele vê assim um fogo pegando fogo assim atrás da tela de computador, assim, cara. Ele fica parado pensando assim, ele. Nossa, que protetor de tela sensacional, assim, cara. É uma piada genial, cara. Pô, pra quem gosta de computadores, esse é um negócio genial, cara. É muito engraçado. É humor britânico em sua forma mais plena. Ele pega uma coisa muito séria e eleva ao nonsense extremo. E eu vou te falar, é uma das poucas séries que eu acho até a mulher engraçada. A mulher é engraçada, até cara. Até a mulher consegue ser engraçada nesse seriado, cara. Acho que ela é a mais fraca dos três. Não, é a mais fraca. Gosta de mulheres, ele nunca acha graça nela. Não, eu não vejo graça, eu não acho mulher engraçada. Mas... eu não gosto de mulher, que viado. Não falei isso? Mas ela eu consigo achar engraçada, cara. Ela eu acho engraçada. Não, engraçado dessa série mesmo é o chefe deles e o Mojo. O Mojo, o negão de Black Power repartido. O filho dele também é muito engraçado, né, cara? Porque ele se mata e aí fica o filho dele no lugar, que é o cara quase tão sem noção quanto ele. Tem um episódio que o cara é tão sem noção que ele consegue atirar nele mesmo, né? Ele passa o episódio inteiro com um braço baleado. Tu lembra que ele desmaia nisso, né? Aí ele desmaia, aí ele acorda, ele acha que tá no céu, assim, aí ele vê uma porta, aí aparece o pai dele, lembra disso? Ah, é verdade. Aparece o pai dele, assim, chamando ele, aí do nada, atrás do pai dele, aparece o Hitler, assim. É muito bom! Aí o filho começa, o filho pergunta lá se era o Hitler mesmo, aí o pai dele fala que na verdade não, que era uma velha feia só, que ele estava dando uma festa. Hello, IT. Yeah, have you tried turning it off and on again? Logo, eu não sei se é o segundo ou terceiro episódio, mas logo no início da série, tem um episódio que tem uma cena específica que demonstra bem esse estilo do humor inglês, que na verdade se trata desse, é até esse episódio que vocês citaram do papel de parede, que tem um incêndio e tal, que tá correndo incêndio, aí um deles, que é o Moss, vai ligar pros bombeiros, né? É... lembrei da musiquinha. Sim, quando ele vai ligar pros bombeiros... Porque o número dos bombeiros não é 099, como é normalmente, né? Não é uma parada pequena. Eu lembro o número dos bombeiros, é o seguinte, ele vai ligar e tem uma musiquinha que é assim. Calma, desculpa. O programa inteiro, começa o episódio normal e tal, eles vão falando, ah, escroto isso, mudaram o número dos bombeiros e tal. Tá complicado o número. Aí não, mas eles fizeram uma musiquinha pra decorar o número. A musiquinha é muito complicada e muito longa, muito complicado. Grande. Eu lembro do número, pô. Canta a musiquinha, pô, canta a musiquinha. É assim, parece aqueles bombeiros e tal, todo mundo. Aí vem a musiquinha em volta pra você decorar o número. É 11-99-8-8-1-9-9-9-1-1-9-7-5-3. Como é que você decorou isso, cara? Ah, cara, porque eu achei foda a piada, pô. E eles vão comentando isso durante o episódio, você pensa, só mais uma piada. Aí fica nessa. Não, toda vez que ele vai ligar, ele lembra da musiquinha, cara. Mais 10 vezes no episódio. É, mas quando pega fogo, ele só não lembra direito. Aí ele fica tentando cantar e o outro, porra, liga logo, ele, pera aí. One, nine, nine. E é isso. Three. Oh, four. I mean five. I mean fire. Assim como as outras séries, eu também vou anexar aqui alguns vídeos de IT Crowd. Pra vocês conhecerem a série. Agora, o grande problema da Outcrowd, pra vocês conhecerem, vai ser que acho que só comprando o DVD na Amazon ou indo lá fora, né? Via internet. É. Tem um outro modo também, mas alguém não quer que fale. Não, nós estamos aqui para incitar ilegalidades. Não falei nada ilegal. Eu também não falei nada ilegal. Mas se você achar um meio de repente de ver a série e ter Outcrowd, que é a galera do TI, procurem no Google. E boa sorte, mega recomendado pela galera da Tanguinha Cor. Esse é o Bolsonaro à prova. Dois homens e meio. Pronto, tá anunciado. Acho que não precisa nem recomendar, né, cara? Acho que se a pessoa não conhece Two and a Half Men até hoje, cara, acho que ela não vai conhecer mais. Não tem... Bom sujeito não é. Bom sujeito bom não sujeito. É. Não, impossível, impossível. Verdade. Vamos lá, velho. Essa você viu. Pô, essa eu vi, cara. Meu ídolo, cara. Charlie Sheen. Porra, desde grande. Desde grandes filmes de Top Gun, cara, Sessão da Tarde. Quem nunca viu Top Gun, cara? Pô, que isso? O grande Charlie Sheen, cara. Diga aí. Essa série é levemente baseada na vida dele. Eu acho que, na verdade, não tem nada não, a ver não. com a vida a dele. A série não é levemente baseada. A série é a vida dele. É a vida dele. Com censura. Era aquilo que o Plus estava falando. Uma série é o dia a dia dos nerds, a outra era o dia a dia do escritório, a outra o dia a dia da galera da informática, e essa é o dia a dia de um cracudo. Não, é um cracudo. Ele é um cara que deu só. Ele escreveu um jingle, escreve jingles, cançõezinhas pra comerciais. E ganha muito dinheiro com isso. Então ele é rico pra caralho fazendo nada praticamente, entendeu? Ele tem muito dinheiro. Ele mora numa casa gigante em Malibu e vai levando a vida dele de solteirão, tá ligado? Enquanto der, feliz pra caralho. Até o dia que o irmão dele. Solteirão não, comendo puta. Não, solteiro, não casou, porra. Não, solteiro não é isso, meu. Precisa de vacidade. Não. Solteiro, pô. Tô solteiro, tô na pista, pô, entendeu? É isso aí, esse é o pensamento. Ouvi isso, Dani. Mas eu não tô solteiro. Okay, come with us. I don't wanna. You sure? You get to see a real dead guy? There's gonna be a dead guy? Where? At the funeral. Oh, cool. Can I come? Rapaz, paz dele acaba no dia que aparece na porta dele o irmão com o filho pedindo abrigo, cara. Aí ele, não, pode ser só por uns dias, não sei o quê. Eles estão em qual temporada já? Sempre é só por uns dias. Até a sétima, oitava. Cara, muito boa a série. É o Charlie Sheen, que é um esse cara fanfarrão, que é interpretado pelo Charlie Sheen, que o nome dele na série é o mesmo do ator, pra você ver que ele tá cagando. Ele faz o podcast, o programa com todas as podcast. Podcast de Tanguinho! Bom que tu falou isso, porque eu acabei de notar que aqui também tem dois homens e meio, cara. Nosso podcast. Por que, cara? Tamo na mesma, dois homens e meio, ué. Não, tem eu e Bode, né? Os dois homens, e você que é meio viadinho. E tem um velho que já é broxa, então não conta como um homem, dois homens e meio, velho. É o seguinte, o Pombo é o Charlie, eu sou o Alan, o Pluff é o Jake e o velho é aberto. Não gostei. O velho já morreu, por isso que não conta. Mas você falou o nome do personagem, vamos lá. O Alan é o irmão dele, chato pra caralho, que é um físico. Como é que é o nome da profissão? Quiroprático. Quiroprático. Ele é um massagista, praticamente. Sem querer menosprezar a profissão dos quiropráticos, já menosprezando. Um abraço, quiropráticos. Caralho, se alguém conhecer um quiroprático, maluco, me liga dizendo que isso é verdade, porque eu não acredito. Isso é uma profissão inventada no seriado, porque não é possível. Até que tem um episódio que a mulher vira pro Alan, mas ele é médico. Aí ele fala, eu também sou. Não, eu quis dizer médico de verdade. Deixa pra lá. Isso foi bem o momento Alan, tá ligado? Ele é um cara que se esforça. Eu defini bem o Alan. Eu sou o Alan, cara. Eu não sou o Jake, eu sou o Alan. O Alan é mó perdedor, assim. Tudo dá errado na vida dele. O casamento dele deu errado, a mulher dele trocou ele pra outra mulher. Enquanto o irmão dele não faz nenhuma força, pega todas as mulheres. É muito bem sucedido. O filho dele é mó burro, sempre se dá mal. Sempre repete no colégio. E o irmão dele sempre fica jogando na cara dele que ele tá vivendo ali de favor. Ainda tem a mãe dele que sempre sacaneia ele, joga na cara dele que ele não é médico de verdade. Até empregado de Charlie Sheen sacaneia ele. Grande Berto também, um grande personagem dessa série. Literalmente muito grande. A Berto é uma empregada gorda. E ela é uma empregada que intimida. O Charlie Sheen não consegue dar ordens pra ela, que nem refém dela. Isso é muito bom. O último episódio que eu vi foi de Natal. Aí a Berta de mente parou na frente do Charlie com a mão estendida, esperando ele dar dinheiro pra ela de presente. Aí ele botou tipo assim, $50. E ela continuou com a mão estendida. Pra mim mais. Aí ele botou um pouquinho mais de dinheiro. Ela só parou quando ele botou todo o dinheiro da carteira, cara. Muito foda. Ela sabe se portar. Ela é uma pessoa que. Ela tem presença. Entendeu? Tem presença, mas mora num quarto 2x1 lá no. Nos fundos da casa. Não mora não, ela vai pra casa. Berta tem casa e tal. O episódio que eu vi, ela morava no banheiro lá. Não tem nada a ver, pô. Se fosse por ela, ela morava na casa com o Charlie Sheen, né? Mas o Charlie Sheen não deixa. Cara, tem uma personagem também muito boa que é a Rose, cara. Que é a vizinha do Charlie Sheen. O Charlie Sheen mora em frente à praia. Ah, lunática. Digamos que ele tá na varanda, tá ligado? Vendo o mar, assim, deitado. Aí, do nada, alguém escala a varanda dele. É a menina vizinha. Ela começa a puxar papo. E na hora de ir embora, simplesmente ela pula a varanda e cai na areia. Some. Ela é ninja. What's going on? Everything I say is confidential, right? Whatever you say, stays in this room. Kind of like Vegas. Well, except there's no way you're leaving here with more money than when you came in. Yeah, like Vegas. Uma boa lembrança que eu tenho de Two and a Half Men é quando o irmão do Charlie, ele lembra das cenas do casamento dele. Foi assim, não, lembra não. Ele vê na televisão a gravação. Isso. Foi assim, é muito bom, cara. Chega o Charlie Jim bêbado, depois de comer a irmã da noiva. Totalmente bêbado, né? Depois ele começa a dançar aquela música do Dirty Dance. Aí ele chega assim, ele... Ele fala que se ele tivesse uma palavra pra definir a irmã da noiva, seria safada lá. Ele fala nessa. Ele é todo bêbado. Aí começa a cantar essa música. Alright. The truth is, Alan is out trying to find the perfect gift for you. Really? Yes. He wants to surprise you with something extremely expensive. Can you give me a hint? Well, let's see. It's something that's a girl's best friend and looks good wrapped around their neck. I'm getting a monkey? Os bons episódios são também aqueles que o Charlie Sheen dá os ensinamentos deles pro sobrinho dele. Pro Jake. Pro Jake. Em primeiro lugar, parabéns aos pais que deixam uma criança de 10 anos gravar ao lado de Charlie Sheen, cara. É, deve ser um dinheiro muito forte. Não me assustaria se amanhã ou depois um moleque aparecesse daí viciado em crack também. Cheio das pedras. Eu deixaria, já que o Charlie Sheen tem uma longa carreira, cara. O Charlie Sheen realmente pode ensinar como acabar com uma carreira, né, cara? Ele acaba com uma carreira em 3 segundos. Ninguém tá falando sobre a série, só fazendo piadas sobre o Charlie Sheen, problema dele sobre a aí, alguém lembra de alguma coisa da psicóloga dele, cara? Algum conto? Porque ela é muito engraçada também. A psicóloga dele é muito engraçada. Engraçada. Porque ela é uma pessoa que já rompeu com tudo. Aí o Charlie Sheen... Tá tipo Silvio Santos atualmente. Exato. O Charlie Sheen chega e fala: ah, eu tenho uma vida muito vazia, eu sinto vontade de matar meu irmão. Aí ela olha pra cara do Charlie Sheen assim, que filha da puta, e fala: sério? E daí? Mas melhor consolo. É minha psiquiatra. Aí ela fala: e daí? Eu pago pra isso. E daí? Exato. Eu não me importo. Hang on a sec. Hello? Oh, hey, baby. I thought you said Manny was at work. I thought this was our time together. All right, fine. Just call me when you can. Damn. Everything okay, Mr. Harper? My date just canceled. Can't the service send over another girl? Tem uma coisa muito legal que, por exemplo, Charlie Sheen, por ele comer prostituta o tempo inteiro, ele tem duas carteiras. Assim, uma já com dinheiro reservado pra prostituta. Caso ela roube ele, tente matar ele, ela não rouba a carteira real, rouba só o dinheiro. Ai, que escroto. Get dressed, buddy. I'm taking you to school. I can't. I'm sick. Yeah, well, bite me. Hey. Don't screw with me, Shorty. I only got like 9 hours of sleep last night. Um episódio muito bom, cara. Tá, o Charlie Sheen, ele é convidado pra uma festa. Aí ele tá indo pra festa, só que ele esqueceu que ele não comprou crack. Cara, isso aí é o episódio da vida real, hein? Não, não é da vida real, não, porque o verdadeiro Charlie Sheen, ele nunca deixaria, esqueceria de comprar crack, cara. Ele não daria um furo desse. Peraí, olha só, a série Two and a Half Men está na 10ª temporada. Que 10ª temporada, cara? Tá viajando? É no 8º. Foda-se, tá lá na frente, 8ª temporada. Mas foram interrompidas as gravações. Por quê, bode? Porque o Charlie Sheen surtou de vez, tá ligado? Tava chegando loucaço pra gravar, bêbado, cheirado, tava... Faltava gravação, fazia a porra toda. E os produtores estavam preocupados, porra, mas... Cara, você tem que parar, não sei o que, você tem que ir no médico. E ele não consegue, cara. Ele é refém do vício dele, ele é maluco, cracudo mesmo. Tem até um episódio que apareceu uma fotinha. Um episódio que eu digo um acontecimento, não um do programa. Que aparece a foto dele no jatinho particular dele com a noiva, a ex-noiva e a amante. Ele tá indo viajar com as três juntas, cara. Sendo que acho que duas delas eram atriz pornô. Mandar uma mensagem de solidariedade pro Charlie Sheen, onde ele tiver, que ele melhore. Continue ele sendo... tá bem pra caralho, cara. Ele melhora o quê? Pô, que isso, cara. Mas aí ele foi expulso da série, os produtores fizeram o contrato, ele tá fora, acho que eles cometeram o maior erro da vida deles. Eles contrataram uma pessoa pra estar no lugar do Charlie Sheen. Não no lugar do personagem, mas pra entrar na história pra ser o personagem principal. Convenhamos, teria que ser alguém do nível do Charlie Sheen. Contrataram quem? Contrataram o Sergei? Não. Contrataram o George Michael? Não. Porra, George Michael? Ué, é por outro extremo, mas é no mesmo nível. Contrataram o Bolsonaro? Não. Bolsonaro? Bolsonaro no lugar dele. Ele ia chegar lá, ia dar porrada no Charlie Sheen, até ele parar com isso. Ia ficar balançando a cartilha na cara dele. Assim. Quem eles contrataram então, Bud? Ashton Kutcher. Ah, cara. Oh, opa. Tá falando sério ou é mentira? Seríssimo. Mentira. Seríssimo. Nós três, sabe, só o velho não sabia dessa notícia. A gente esperou segurar a notícia pra dar durante o podcast. Mas essa revolução é bombada. O velho achava muito melhor que fosse o Carlitos. Qual é o seu sentimento? Não, como é que tá seu coração? Tô sem palavras. Para de dar discurso que nem pobre que não sabe o que falar, cara. O cara ganha um carro e aí... Não, tô sem palavras. Porra, fala... Aí o repórter contou esse sentimento. Você está muito feliz com isso? Estou muito feliz. O repórter dá as palavras pro cara. Muito foda, cara. Vai lá, velho. Você tá muito chateado, cara. Eu tô muito, cara. Pô, você queria que o Charlie Sheen voltasse? Com certeza, cara. Então você odeia o Ashton Kutcher, não é isso? Odeio quem colocou ele lá, cara. Pô, manda um recado, manda o Ashton Kutcher tomar no cu, vai lá. Não, não vou mandar o Ashton Kutcher tomar no cu, vou mandar o produtor da série, aquele babaca que tirou o Charlie Sheen. O maluco mais foda da série, babaca lá. Tem que girar ele. Tava prezando pela saúde do Charlie Sheen, você não pegou a ideia. É o quê? É a integridade física, o cara tava tendo que ir no médico, tava passando mal, cara. É foda. Teve jeito. O Charlie Sheen gostava de viver desse jeito, rapaz. Era o jeito dele de viver. O Charlie Sheen só vive desse jeito, cara. Só vive bêbado. Ele só vive bêbado envolto com prostitutas, cara. É o Charlie Sheen, a vida dele, cara. Não há outra maneira do Charlie Sheen viver, cara. Mas, cara, o Charlie Sheen, acho que ele abriu um reality show de cozinha, cara. Sério mesmo. Eu vi um vídeo dele cozinhando, cara. Logo depois que ele foi mandado embora da parada. Não, aí é ironia, cara. Porque o cara, quando ele começa a cheirar desse jeito, ele vai perdendo o olfato. E boa parte do seu paladar vem do olfato. Impossível o Charlie Sheen participar do programa de cozinha, cara. Ele não sente mais o gosto das coisas. Okay, sabe, inclusive, tá o Charlie Sheen fez um vídeo sacaneando ele na cozinha. Cozinha mágica do Charlie Sheen, a gente vai ver que saiu o link. Cara, sacanagem. Sério mesmo, essa parada que eu falei, depois que ele foi demitido, ele abriu um programa de culinária, feito só pela internet. Só que é muito louco, ele tá cozinhando e ele tá fumando ao mesmo tempo. Ele tá cozinhando. Aí ele larga a panela, pega um cigarro, põe na boca, aí assopra em cima da comida. E no final, tipo, a comida vem pronta do forno, tipo a lasanha pronta. A gente vai deixar o link aí pra vocês verem, cara. Muito irado. O cara rompeu o contrato social com ela. Thanks for the ride, girls. And for bringing me home. I'm looking on the railroad. All the live long day. Low down and won't you glow. Se você gostou do nosso review e não conhecia, por incrível que pareça, o Tio Narco mesmo gostou do Charlie Sheen, se quiser saber onde assistir o programa dele, Warner Channel e SBT, ou então você pode comprar um DVD clicando no link aqui embaixo da Google Box. É isso, 4 seriados de comédia. O Charlie Sheen, ele apoia a compra de DVDs piratas, porque aí você financia o tráfico. Sua participação. Você quer deixar algum beijinho pra mamãe, pra titia, coisa assim? Para as menininhas da UF lá, velho, é o terror da UF, galera. Então, alguém, cara, quem escutar isso aí, eu vou falar que é uma pessoa que realmente não tem porra nenhuma pra fazer. Isso é uma merda. Eu participei dessa porra. Eu já acho que isso é uma porcaria. Eu sugiro ninguém escutar essa merda. E se me chamar a próxima vez, vou mandar logo tomar no lugar logo. Só quero falar isso logo. Fiquem com Deus e bênção a todos. Bênção, porra. Benção não, você tem que mandar abençoar. É, cara, benção, pô. Deus abençoe todos vocês. Valeu, velho, muito obrigado pela participação, cara. Eu espero que você volte, porque você... Se me chamar de novo, vai... Ah, não, o povo vai clamar pela sua presença, cara. O povo, você vai ver. Um abraço, velho. Falou, galera. Fique agora com os nossos e-mails. Velho. Seu idiota! E-mails. É, galera, vamos agora para a nossa última parte do podcast. Despedida, né? Vamos ler os recadinhos aqui da galera. Então, primeiramente, vamos ler o e-mail. God, que e-mail que chegou pra gente aí hoje? Como sempre, como não poderia deixar de ser, nosso querido Thiago França nos enviou mais um e-mail. Então, por favor, vocês vão. É isso aí. Gente, querido amigo. Esse podcast que devia ter 3 horas teve apenas 50 minutos. Absurdo. Teve uma história engraçada que aconteceu comigo. Mas nessa eu tive sorte. Estávamos eu, um amigo e uma amiga indo do colégio militar para Iguatemi. Estávamos caminhando perto de um bueiro que tinha vazado, quando a minha amiga teve a excelente ideia de me sacanear. Ela resolveu me derrubar utilizando uma técnica bem conhecida. A de colocar a perna entre as pernas do coleguinha para ele tropeçar duplamente na sua perna. Eu conheço isso aí, hein? Não tem nada a ver com sacanagem. Aliás, tem. O negócio é comer c*** com c***. Pode continuar. O negócio. Felizmente, para mim, eu não reparei isso e não tentei desviar. Daí dei praticamente uma chave de perna nela e ela caiu ao lado do esgoto que tinha vazado. Caralho. Foi a história de azar dela, então, né, cara? Sorte dele. Foi dele, é verdade. Aliás, pra alguém ter azar, o outro precisa ter sorte, né, cara? O mundo gira em torno disso aí. Não necessariamente. Equilíbrio. A pedra do chão não teve sorte. Sim. Eu tropecei, pô. Tem. Não. Foi... Na verdade, ela deve ter tido sorte se ela pudesse sacanear você. Aí seria uma sorte ela pra ela, seria um momento de risos. Exato, ela tá sempre solitária e triste ali, quando alguém tropeça nela, é alegria. É o grande momento da vida de uma pedra, é um idiota tropeçando. A tropeçar. Ela foi feita pra isso, ainda viu um otário na frente dela. Faça a alegria das pedras. Trouxa. Retardado! Então é isso, mais uma carinha feliz. Muito obrigado, Thiago França. Muito obrigado. Obrigado, Thiago França, pelo seu e-mail. Agora leio os recadinhos aqui do site da galera que participou freneticamente. Primeiro recadinho aqui na base. Caralho, tomou vacina de febre amarela 3 vezes? É proibido tomar mais de uma vez no período de 10 anos. Pode se fuder. Porra! 10 anos, moleque. O Bode tomou 3 em uma semana. Não, uma semana não, mas foi, sei lá, em 2 meses. Sabe que a chance de contrair febre amarela nesse caso é muito grande, né? Você tem sorte de nunca ter tido, cara. Ou então você teve e já se curou e sei lá. Como eu falei, Bode se tornou a cura já da parada. Stallone cobra, mané. Beleza, também mandou um recado pra gente aqui o nosso amigo Will. Ele disse assim: a história do Bode preso no metrô já aconteceu com um amigo meu, mas no ônibus. No ônibus, cara. Imagina o ônibus, no meio do trânsito, tem uma mochila pra fora, cara. Eu iria fácil. É, um ratinho preso numa ratoeira fazendo cara de cu. Não se sinta só, Bode. Tem companhia, Bode. Pior ainda, no ônibus, cara. Já mandei vocês se fuderem hoje? Não, cara, mas tá valendo já. Você pode parar por aí. Não, não, só pra ele saber. Ele mandou pra mim também. Obrigado. Ah, tranquilo, pô. E ele disse assim também: pombo de nada pela bola da Kagome, fica me devendo. Só que o Will esquece que, na verdade, essa bola da Kagome eu devolvi na segunda-feira. Como eu falei no podcast, eu levei pro colégio pra meio que marcar, né, essa história de sorte e azar. Então não está comigo, então não tem essa de estar devendo, tá? Não tô te devendo nada, fica tudo por elas. E é isso aí. Elas por elas. Chama de bola. Tá assumido, Pedro, né? É o Pedro. Os últimos Deixa eu adivinhar o que ele escreveu. Vai, tenta adivinhar. Peraí, ele falou que a gente é um merda e qualquer outra coisa aleatória. Foi isso? Não. Ele fala bem de alguma coisa não. Que nós somos merdas. Os 3 podcasts então. Ficaram fodas, mas vocês ainda são os merdas. Ah, falei, pô. Ele tá acreditando, tá botando fé na gente, hein? Ele falou que um dia a gente vai deixar de ser. Ainda. Tá vendo? Tô falando, cara. Foi a ideia do Bode aí, agora a gente. Exato, vai ficar... E no clima de sorte e azar, quem teve azar de não ter esse recado lido, mas nosso... teve a sorte de receber o nosso agradecimento: Jardel, Fluff, Bombo, Gani. Obrigado, hein, Bode. E Pedro. De nada, pô. Sinta-se. Agradecido. Somos azarados por natureza. Eu não me dou esse trabalho de comentar esse podcast de merda. Valeu. Eu vou tirar os prints aqui dos outros comentários, senhor, nos outros posts. Então é isso, galera. Muito obrigado e fiquem com Deus. Bença, avô. Deus abençoe todos vocês, então. Esse é o nosso Kick Sambora, mano. Kick Sambora, pô. Kick Sambora. Do John Bon Jovi da Praça Seca. O próximo podcast musical está dentro, hein?